Vai! Só que vem, vem! Bom, é nós! Chegamos, aqui estamos! Mais revolucionário que Che Guevara e Fidel Castro, os cubanos. A rima é diferente para os manos. Stop the crime, chega de dança. Microfone na mão, usamos e abusamos. Compromisso com Deus temos, por isso aqui estamos. Afina na rima, encanta e brilha. Respeito e apoio, a voz feminina FDV. Que assim seja, os ídolos do palco, vários loucos. Em cena, na mente do povo, assunto da veja. Olhando para o céu com o pé na terra, separados por Deus para salvar a favela. O grito na calada deixa desespero. O maluco perde a vida, mas não larga o isqueiro. Esqueceu nas regras, mexeu no vermelho. Esse tipo de notícia só aumenta. Graça e paz no país do penta. Você canta, mas espanta. Rei soldado, vê cê não desanda. Só quem é entende, só quem é louco. Aí eu quero ouvir vocês, canta, canta, canta. Aqui não tem comédia, maluco sai da reta. Só ideia certa, é nóis. Vai, vai, vai. Aqui não tem comédia, maluco sai da reta. Só ideia certa, é nóis. Aqui não tem comédia, maluco sai da reta. Só ideia certa, é nóis. Aqui não tem comédia, maluco sai da reta. Só ideia certa, é nóis. FTP, chegando na fé, vamos sentando se pá, atropelando, se pá, capotando. Então vamos que vamos, vem que eu te levo. Eu falo sério, rapaz, é que eu quero cumprir em samba que espero. Descalço de chinelo, acredite que Hollywood não é sucesso. Muito menos a palavra ordem e progresso. CD, cê espera pra quê? Você errou porque eu falei pra você não se envolver. Desobediente você foi, pois acabou. Foi tudo bem, você tem apenas um caminho, mas pior que você não tem força nem pro grito. Então se tag Joe, mas pro sistema não. Não rima em vão, a paz e salvação. Se não, não dá pé no sistema só. Olé, muita fé, fé em Jesus de Nazaré. Ah, se não sabe como é que é, a casa cai, né? Aí é mão alto, mão pro alto. Zé Povinho apostou que eu seria mais um, mas de repente foi um boom. FDB não é pra qualquer um. Não é brincadeira, que nem no parque do Gugu. O barato é guerra, que nem no filme do Cadu. Mas bato no peito, digo hip hop é aquilo. Amo o que faço e eu vivo disso. Ai ai, aqui não tem comédia, maluco sai da reta. Só ideia certa, é nóis. Aqui não tem comédia, maluco sai da reta. Só ideia certa, é nóis.